Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. You can sleep forever, still. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Iniciamos esta edição número 202 com uma música estrangeira, I'll Be Waiting, de Dido com os Faithless. Mas é com música portuguesa que vamos seguir durante o restante que nos falta do programa. Vamos iniciar com Planície, o tema da cantora Mafalda Veiga, para logo depois ficarmos com Em Contramão, a voz de Adriana. Ela que tem um novo álbum, também com músicas mais mexidas, mas outras mais relaxantes. E é assim, com estas duas músicas, que vamos dar seguimento a esta edição do Musicália. Aliás, uma emissão que é dedicada por inteiro, à exceção deste tema de abertura, à música lusitana. Vamos ouvir então estes dois temas calmos, recordo Planície, de Mafalda Veiga, e Em Contramão, de Adriana. Arvoredo do vácuo que ficou no fim.

pelas ruas e estradas em contramão, contra o medo. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Ouviremos agora, nestes próximos minutos, mais duas vozes lusitanas. A primeira é feminina, é a de Susana Félix. Ela vai nos transportar até um lugar encantado. Ainda para ouvir também uma outra voz, mas esta masculina e também igualmente conhecida, muito calma, é desta forma que Rui Veloso nos traz Porto Sentido. É assim que vamos seguindo nesta noite de sexta-feira, 15 de abril de 2011, em mais uma edição de Musicália. É um lugar encantado entre o mundo e a solidão, onde se espreitam estrelas e a vida cabe nas mãos. Perdem-se barcos na espuma.

Thank you.